الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، entramos no novo capítulo onde Sheikh rahimahullah disse: باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Ele rahimahullah disse capítulo sobre a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, onde ele diz: até que quando o medo é removido dos seus corações, eles dizem: o que é que o vosso Senhor disse? Qalu al-haqqa, responde, disse a verdade. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, e ele é o mais elevado e o mais grande, subhanahu wa ta'ala. O que é que o Sheikh Rahimahullah pretende com este capítulo? O Sheikh Rahimahullah, depois de falar no capítulo anterior sobre a situação daqueles que são adorados além de Allah, subhanahu wa ta'ala, de que eles não beneficiam ou prejudicam nada, ele, rahimahullah, neste capítulo fala de que alguns desses que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala, além de não beneficiarem ou prejudicarem em algo, eles também, alguns deles, como é o caso dos anjos, que são adorados além de Allah, eles são mais devotos de Allah subhanahu wa ta'ala do que outras criaturas. Yani, ele, o Sheikh rahimahullah, quer dizer que esses que vocês adoram, como é o caso dos anjos, eles são bastante devotos de Allah subhanahu wa ta'ala, veneram Allah subhanahu wa ta'ala, yani, de uma forma que você não imagina, como vamos ver, yani, a descrição que vem, yani, nos hadiths que vem a seguir. Eles veneram Allah subhanahu wa ta'ala bastante. Então, você está adorando alguém que venera bastante Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, não faz sentido. Não faz sentido. Yani, os anjos eram adorados pelos mushrikun no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Existem, yani, mushrikun politeístas que adoravam os anjos. Portanto, o Sheikh rahimahullah quer chamar a atenção aqui de que aqueles que vocês adoram além de Allah subhanahu wa ta'ala, eles são devotos de Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso dos anjos. Até mesmo alguns dentre os awliya, ou como é o caso dos profetas que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou juntamente com Allah subhanahu wa ta'ala, são devotos de Allah subhanahu wa ta'ala e são, yani, apegados a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como é que você vai adorar alguém que adora Allah subhanahu wa ta'ala? Se ele fosse objeto de adoração, então ele não iria de adorar uma outra divindade. Como é que uma divindade adora uma outra divindade? É algo que não faz sentido. Daí que, yani, o shirk, quando entra no coração da pessoa, faz a pessoa perder, yani, parte da sua consciência. Faz a pessoa perder parte da sua consciência. Daí que você vê os mushrikun, yani, você quando olha aquele que adora uma pedra, yani, uma imagem de Buda, você senta refletir um pouco onde é que está a consciência daquela pessoa. Passarinhos passam, yani, defecam em cima dessa estátua, e ele nem é capaz de remover, yani, essas fezes que caem sobre ele dos pássaros e coisas dessa natureza. Os animais vêm, urinam ao redor dele, ele não é capaz de fazer nada. Então você vê que a consciência dos politeístas, yani, ou foi removida uma parte da consciência, ou não funciona. Daí que a shirk, yani, coloca a pessoa inferior, enquanto que o tawhid coloca a pessoa em cima. Yu'izzu bi-shakhs, yani, dá ele, yani, izza, poder, yani, grandeza, enquanto que o shirk coloca a pessoa inferior, a ponto de você ver, yani, a situação dos mushrikun, algumas religiões, você vê, yani, o grau de inferioridade que eles têm devido ao shirk que eles estão apegados. Devido ao shirk que eles estão apegados. Portanto, o monoteísmo veio para elevar a pessoa, yani, colocar a pessoa azizan, dar a pessoa izza, yani, dar a pessoa um estatuto. Portanto, o Sheikh rahimahullah, neste capítulo, fala sobre a situação dos anjos. E nesse versículo, Allah subhanahu wa ta'ala disse que quando o medo é removido dos corações dos anjos, eles dizem: ماذا قال ربك? O que é que Allah subhanahu wa ta'ala disse? E para a gente perceber melhor esse contexto, vamos ler os hadiths que vêm a seguir, que são explicação desse ayah, que são explicação desse ayah. Portanto, esse ayah, esse versículo fala sobre a situação dos anjos quando eles ouvem as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Entra medo no coração deles ao ponto de eles perderem a consciência e desmaiarem. Daí que quando eles levantam, quando voltam à consciência, então, como Allah subhanahu wa ta'ala disse, Hatta idha fuzza an kulubihim, até que o medo é removido dos seus corações, qalu madha qala rabbukum, o que é que o vosso Senhor disse? Eles respondem, qalu al-haq, ele disse a verdade. Allah não fala senão a verdade. Wa huwa al-aliyyu al-kabir, e ele é o mais elevado, o mais grande, subhanahu wa ta'ala. Portanto, este versículo mostra de que Allah subhanahu wa ta'ala é o mais grande. Não existe nada acima de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele subhanahu wa ta'ala mostra nesse versículo que ele é o mais elevado. Quer dizer que ele não está dentro da sua criação. Não está dentro desse mundo, como acreditam alguns, yani, dulal, alguns desviados, de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio. Ta'ala Allah an dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala é livre disso. Como é que Allah vai estar nesta terra, esta terra cheia de imundade? Yani, como é que você usa, yani, a tua consciência ao ponto de acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lado? Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala está em lugares imundos? Ta'ala Allah an dhalika. Isso é rebaixar Allah subhanahu wa ta'ala. Essas pessoas que têm essa crença, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, não veneraram Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser venerado. Aquele que conhece os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua grandeza, não vai acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo sítio, como acreditam alguns. Como é que Allah subhanahu wa ta'ala vai estar dentro da sua própria criação? Ta'ala Allah an dhalika. Portanto, este versículo mostra que Allah subhanahu wa ta'ala está acima da sua criatura. Está acima das suas criaturas, como ele disse, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, e ele é o mais elevado. Ele é o mais elevado. Daí que os salafis diziam, وَبَائِنُ مِنْ خَلْقِهِ, diziam que Allah subhanahu wa ta'ala está fora da sua criação, بَائِنٌ, distante da sua criação. Quer dizer que não existe parte de Allah subhanahu wa ta'ala dentro da sua criação, como acreditam alguns, yani, dulal, bem como não existe criaturas que estão dentro, yani, de Allah subhanahu wa ta'ala, como também acreditam alguns mutasawwifa, como é o caso dos, yani, Ashab al-Ittihad, aqueles que acreditam que o servo chega a um tempo que se junta a Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ele adora Allah subhanahu wa ta'ala até chegar um tempo de ele se juntar, como acreditam os sufis extremistas, como é o caso de Ibn Arabi. Ta'ala Allah an dhalika. Portanto, este versículo mostra que Allah subhanahu wa ta'ala é o mais elevado e o mais grande, e que ele subhanahu wa ta'ala está acima das suas criaturas. Disse, rahimahullah, fi sahih, an Abi Hurairata radiyallahu anhu, an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, ele disse, foi relatado no sahih, yani, que é referência ao sahih al-Bukhari, a partir de Abi Hurairata radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم a partir do profeta صلى الله عليه وسلم, onde ele صلى الله عليه وسلم disse, إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك. يعني ele صلى الله عليه وسلم disse, descrevendo quando Allah subhanahu wa ta'ala, إذا قضى الله الأمر, quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta um assunto, yani, no céu, fi السماء, yani, isto mostra que Allah subhanahu wa ta'ala está acima do céu. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala está acima do céu. E o seu trono cobre todas as criaturas. E o seu trono cobre todas as criaturas, e ele está acima do seu trono subhanahu wa ta'ala. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها, quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta algo no céu, ele subhanahu wa ta'ala, quando fala, Os anjos batem as suas asas por humildade. Allah subhanahu wa ta'ala baixam as suas asas em humildade. Allah subhanahu wa ta'ala e submissão. Allah subhanahu wa ta'ala. E ele disse: بِأَجْنِحَتِهَا خَضَعَانًا لِقَوْلِهِ. Por respeito à palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, eles baixam as suas asas e mostram humildade. كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ يَنْفُضُهُمْ ذَلِكَ. O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui descreve a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala quando ele subhanahu wa ta'ala profere as suas palavras e as suas ordens. Os anjos, devido à força, eles quando ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala é como se fosse silsilatun ala safwan. É como se fosse, quando você bate um ferro numa pedra lisa, ou você ouve aquele som, tim. E ele, sallallahu alaihi wasallam, descreve aqui a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Não quero dizer que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala é como isso, mas ele descreve, sallallahu alaihi wasallam, a situação dos anjos quando eles ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que a força, daí que Allah subhanahu wa ta'ala, as suas palavras, a sua revelação, vai para o anjo quem? O anjo Jibrail alaihi salam, que é o anjo mais forte. Que é o anjo mais forte. E Allah subhanahu wa ta'ala descreveu a sua palavra no Alcorão de que se fosse revelada uma montanha, essa montanha iria de ir abaixo. Ia de o quê? Desintegrar-se devido à palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, a força da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala descreveu as suas palavras como sendo pesadas. Ele disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam de que nós vamos te revelar palavras pesadas. Inna sanulqi alayka qawlan thaqilan. Nós vamos revelar a ti palavras pesadas. Tanto a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala la yatahammaluhu, a revelação da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala não é qualquer pessoa que é capaz de yatahammal, de suportar. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de ser enviado como profeta, como a gente viu na sira, na biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, que o anjo Jibreel alaihi salam cortou o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam, o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam foi preparado quando ele era ainda criança. Quando ele ainda criança. Pois a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, a sua revelação, não é algo que qualquer pessoa é capaz de suportar. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando recebeu ainda a primeira revelação, qual era a sua situação? Qual era a sua situação? Ficou com medo, começou a estremecer. E como disse Aisha radiyallahu anha, descrevendo a situação do profeta sallallahu alaihi wasallam quando recebia a revelação, disse que ele sallallahu alaihi wasallam quando recebia a revelação, a sua pele mudava. A sua pele mudava e ela, radiyallahu anha, sabia da revelação do profeta sallallahu alaihi wasallam devido à situação que o profeta sallallahu alaihi wasallam se encontrava quando recebia a revelação. Portanto, as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala são pesadas. São pesadas. Disse mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam: "Hatta idha fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum?" Quer dizer que os anjos, de tanto medo, eles, quando ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, colocam as suas asas no chão, batem suas asas no chão e mostram humildade a Allah subhanahu wa ta'ala. E quando o medo é removido deles, eles têm medo quando ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, porque eles conhecem a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala. E veja qual é a nossa situação nos dias de hoje. O Alcorão é tocado, por exemplo, na rádio ou em algum lugar, a gente está desapercebido, como se fosse palavra de qualquer uma outra pessoa. Outras pessoas até estão a falar. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Alcorão que quando o Alcorão é recitado, fa'ansitu, a pessoa deve ficar calado para ouvir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas qual é a nossa situação? Colocamos rádio, yani, o Alcorão dentro de casa, estamos dentro de casa a falar, até a falar, yani, coisas que nem são convenientes. Sallallahu alaihi wa sallam. Tanto o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui menciona de que os anjos, quando ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, yani, a sua situação muda devido ao medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Até que o medo é removido deles, eles perguntam: o que é que Allah subhanahu wa ta'ala disse? ماذا قال ربكم؟ Como vem no hadith que vem a seguir, que o primeiro anjo a levantar, depois dos os habitantes do céu todos, quando Allah subhanahu wa ta'ala vai revelar algo ou decreta algo, os habitantes do céu desmaiam todos devido à palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E o anjo Jibreel alayhi salam é o primeiro anjo a levantar. É o primeiro anjo a levantar. Como a gente sabe que o anjo Jibreel alayhi salam é o anjo responsável pela revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, e é o anjo mais forte, como o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu a ele, yasuddu al-ufuq. O anjo Jibreel alayhi salam, devido à sua estrutura, cobre o horizonte, e como o profeta sallallahu alaihi wasallam viu a ele, com 600 asas. Mata tasawwar. Você não é capaz de ter uma ideia de uma criatura com 60 asas que cobre o horizonte todo. Essa é a situação de um dos anjos de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só a grandeza da sua criação. Então, o que fará ele subhanahu wa ta'ala? Daí que ele subhanahu wa ta'ala disse, como vem no último capítulo que teremos do Kitab Tawhid: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. E as pessoas não veneraram Allah subhanahu wa ta'ala como ele deve ser venerado. Pois aquele que conhece os seus atributos subhanahu wa ta'ala irá de se submeter a ele subhanahu wa ta'ala e irá de venerar a ele como deve ser venerado. Portanto, aqui, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, os anjos perguntam, ou os habitantes do céu perguntam uns aos outros: o que é que Allah disse? ماذا قال ربكم? Eles respondem uns aos outros: قال الحق. Yani, الحق. Ele disse a verdade. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não fala senão a verdade. Wa huwa al-aliyyu al-kabir. E ele é o mais elevado e o mais grande. Como vê no versículo anterior: فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقُ السَّمَعِ. Yani, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui responde, dá-nos uma lição de que os shayatin, por vezes, ouviam as informações ou os acontecimentos, eles sobem, como descreveu aqui Sufyan ibn Uyayna, colocou os seus dedos um em cima do outro, disse que os shayatin, dentre os jinn, sobem em cima um dos outros até chegarem no céu mais próximo da terra, que é o céu que nos cobre, para ouvirem algum comentário sobre um acontecimento ou algo que vai acontecer, para eles informarem os feiticeiros e os adivinhos, para eles terem, serem considerados verídicos nas pessoas, pois eles vão falar algo que é verdade e vão mentir em torno de outras coisas e vão dizer: oh, no dia X não dizemos que iria acontecer um dilúvio ou iria acontecer tal e tal coisa. Portanto, os shayatin sobem até ao céu mais próximo para tentar ouvir qualquer informação, para informarem isso ao feiticeiro. فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرَقُ السَّمَعِ. Quer dizer que os anjos, quando ouvem, os anjos que estão em cima vão ouvir algo, por exemplo, de um decreto de Allah subhanahu wa ta'ala, e vão falar uns aos outros, até chegar os que estão no habitantes, que são habitantes do céu, do primeiro céu. E os shayatin, por vezes, ouvem algumas partes, algumas palavras, e mentem ao redor disso várias outras coisas, como disse mais à frente o profeta sallallahu alaihi wasallam. Disse o narrador do hadith: ومستارق السمع هكذا بعضه فوق بعض ووصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. Colocou os dedos uns dentro dos outros para fazer referência como é que os shayatin ouvem as informações no céu. Quer dizer que eles sobem em cima um dos outros até chegarem no céu que está próximo de Dunya. فيسمع al-kalimata fayulqiha ila man tahta. Quer dizer que aquele que o último que está, yani ele sobe um em cima do outro até chegar yani próximo do seu. Aquele que é o último, yani dentre os shayatin, quando ouve algo, ele diz aquele que está embaixo dele, aquele que está embaixo dele diz o que está embaixo dele, e assim sucessivamente até chegar embaixo, yani aquele que está na terra, e esse que está na terra informa o feiticeiro. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. يعني por vezes os shayatin quando sobem para ouvir informações que são circulam yani no seu próximo da terra são lançados as shihab, que são estrelas que são yani, colocadas no céu para queimar os shayatin, para afugentar eles, os shayatin. Como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surat al-Mulk, yani, de que as estrelas, uma das suas funções é de proteger o céu próximo da terra contra os shayatin. Por vezes, essas estrelas atingem os shayatin antes deles ouvirem qualquer coisa. Cabla an yulqiha, quer dizer que por vezes outro, o que está no céu, próximo do céu, ouve algo e antes dele falar para aquele que está embaixo dele, ele é queimado com a estrela. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdhibu ma'aha 100 kadhib. Yani por vezes ele consegue transmitir aquilo que ouviu depois é queimado. Yani isso é de hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de proteger o céu dos shayatin, até de nem sequer subirem yani, para ouvirem alguma coisa. Então, isso é o decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala decreta de que, por vezes, os shayatin ouvem uma parte da informação que circula yani, no céu sobre um acontecimento ou algo que Allah decretou que vai acontecer, ou coisa dessa natureza, para testar as pessoas também. E como disse, وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِيَةَ كَذِبُ. Yani, por vezes, quando o shayatin ouve algo e lança essa informação para aquele que está embaixo, até chegar yani, no feiticeiro, esse feiticeiro carrega essa verdade e junta com ela 100 mentiras. Quer dizer que 99 das coisas que ele diz é mentira, e uma coisa só é que é verdade, uma coisa que é verdade. فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةَ الَّتِي سَمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ. Yani, as pessoas dizem, ele no dia xixi, não disse que tal coisa era acontecer, e aconteceu. Isso é que ele ouviu do céu, yani, ouviu dentre as coisas que os shayatins ouviram yani, do céu próximo da terra. Por exemplo, yani, um exemplo de que no dia X vai cair chuva, e ele vai informar o feiticeiro, e o feiticeiro informa as pessoas de que no dia X vai cair chuva, e cai chuva de facto. As pessoas pensam de que o feiticeiro conhece o oculto, começam a pensar de que o feiticeiro conhece o oculto, e o feiticeiro começa a mentir outras coisas. Vai cair chuva, você deve fazer isso, a chuva vai ser não sei, dessa forma. Ele vai mentir outras coisas. E as pessoas vão acreditar neles devido à verdade que ele disse. A uma única verdade que ele disse, serão yani, aldrabados mais mentiras. E essa é a situação dos Ahl al-Batil, yani, o povo da falsidade. Ele não vê a ti com tudo falsidade. Porque se ele vir com tudo falsidade, você não vai aceitar nada dele. Daí que ele vai carregar uma verdade e vai lançar a ti. Você diz, de facto isso é verdade. E o que vem a seguir é mentira. Mas você yani, concorda com o que ele diz devido à primeira coisa que ele disse que é verdade. Portanto, essa é uma das artimanhas dos Ahl al-Batil, povo da falsidade, que usa uma verdade e mente em volta disso várias outras mentiras. Então, essa é a situação também dos shayatin e dos feiticeiros. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam mais para frente: فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَتِ مِنَ السَّمَاءِ. Tá aí, isso vimos. Portanto, essa narração mostra-nos a situação. Yani, o que nos importa dessa narração é a primeira parte, que fala sobre a situação dos anjos quando eles ouvem as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, de que eles estendem as suas asas e mostram a humildade a Allah subhanahu wa ta'ala quando ouvem a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, se essa é a situação dos anjos que são adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala, então como é que você vai adorar uma criatura que mostra submissão a uma outra divindade? Você toma ele de divindade e ele adora uma outra divindade. Não faz sentido. Portanto, isso é uma chamada de atenção àqueles que adoram essas criaturas, de que essas próprias criaturas se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala. Se submetem a Allah subhanahu wa ta'ala. E o mesmo é o caso dos profetas, como é o caso de Isa alayhi salam, que é adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele próprio, Isa alayhi salam, na própria Bíblia, diz que adora Allah subhanahu wa ta'ala, que o Deus que ele adora é Allah subhanahu wa ta'ala. Ele não diz que adora a si próprio. O Isa alayhi salam fazia ibada, fazia adoração. Então, como é que alguém é adorado enquanto ele adorava também? Por que que não você vai adorar? Por que que você não vai adorar aquele que Isa adorava, que é Allah subhanahu wa ta'ala? E o mesmo é o caso dos mutasawwifa e ahlul dalal desta nação muçulmana, que apegam-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam, fazem dua ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando estava vivo, fazia dua para si próprio. Se ele fosse o objeto de resposta do dua ou coisa dessa natureza, então ele nem tinha necessidade de fazer dua. Vejam na batalha de Uhud, o profeta sallallahu alaihi wasallam, na batalha de Badr, Allah subhanahu wa ta'ala prometeu ao profeta sallallahu alaihi wasallam e aos muçulmanos a vitória. Mas isso não foi algo de os muçulmanos ou o profeta sallallahu alaihi wasallam ficar relaxado. Pelo contrário, antes da batalha ele levantou as mãos, começou a fazer dua a Allah subhanahu wa ta'ala longo tempo, até Abu Bakr radiyallahu anhu chegou a ele. A roupa do profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu ridá, que é a peça de roupa que era usada anteriormente, como vocês veem as pessoas no Hajj ou Umrah, aquelas duas peças de roupa, é a roupa que era usada antigamente, que é ridá e izar. O Abu Bakr radiyallahu anhu viu o profeta sallallahu alaihi wasallam fazer dua tanto tempo que até a roupa que cobria ele começou a cair, de ficar tanto tempo em pé, sallallahu alaihi wasallam. Esta era a situação do profeta sallallahu alaihi wasallam. Fazia salat às vezes à noite até os seus pés, até sair, como se diz, bolhas nos seus pés. Mas ele, sallallahu alaihi wasallam, foi perdoado todos os pecados, mas ele invocava Allah subhanahu wa ta'ala bastante, e ele até dizia aos seus companheiros que eu, por dia invoco Allah subhanahu wa ta'ala, peço perdão a Allah subhanahu wa ta'ala 100 vezes. Astaghfirullah 100 marra. Pede perdão dos pecados, enquanto ele foi perdoado todos os pecados. E vem você depois, diz que vou fazer dua ao profeta sallallahu alaihi wasallam para me dar filho, para me dar não sei o quê, para me dar emprego. Que emprego é esse que o profeta sallallahu alaihi wasallam vai te dar? Enquanto ele sallallahu alaihi wasallam, ele próprio fazia dua a favor de si próprio. Yastaghfiru rabbahu, pedia perdão ao seu senhor. Portanto, você vê, como disse, a situação dos mushrikun, a shirk, tira a consciência da pessoa. E mais à frente, disse o Sheikh Rahimahullah, mencionando uma outra narração, disse: وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي وأخذت السماوات منه رجفة. Ele, Imam al-Mujaddid Rahimahullah, em seguida menciona uma outra na passagem, a partir de An-Nawas ibn Sam'an, radiyallahu anhu, de que ele ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer que quando Allah subhanahu wa ta'ala quer, revelar algo, takallama bil wahi, ele subhanahu wa ta'ala fala com a revelação. Quando quer decretar algo, fala em forma de revelação. Akhadati as-samawat minhu rajfa, os céus estremecem. Veja só a situação das criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala com as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando ele subhanahu wa ta'ala quer revelar algo, o céu estremece. Os céus estremecem. Ou qala ra'adatun shadida khawfan min Allah azza wa jalla. Os céus estremecem devido ao medo de Allah subhanahu wa ta'ala. Devido ao quê? Ao medo de Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا سَمِيَ ذَلِكَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ صَعِقُوا أَوْ خَرُّ سُجَّدًا. E quando os habitantes do céu ouvem isso, a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala, eles desmaiam. Ou, como vê noutra, como diz o Rawi, ou خَرُّ سُجَّدًا. Eles caem todos em prostração. Devido ao respeito e consideração a Allah subhanahu wa ta'ala e as suas palavras. فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ. E a primeira pessoa a levantar a sua cabeça da prostração é o anjo Jibril alayhi salam, que é o anjo que recebe as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ. Então Allah subhanahu wa ta'ala fala a ele aquilo que ele pretende, da sua revelação. ثم يمر جبريل على الملائكة. Em seguida, Jibril alayhi salam passa pelos anjos. كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل. Quando ele passa em cada céu, a gente sabe que os céus são sete e cada céu tem seus habitantes. Quando Jibril alayhi salam passa em cada céu, os anjos perguntam: o que o nosso Senhor disse, ya Jibril, ou Jibril? Fayakul, Jibril responde, qala al-haq, wa huwa al-aliyyul kabir. Ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala disse a verdade. E ele subhanahu wa ta'ala é o mais elevado e o mais grande subhanahu wa ta'ala. Veja o ta'zim, a veneração que os anjos têm para com Allah subhanahu wa ta'ala. E você encontra pessoas que vão adorar esses próprios anjos. Vão adorar esses próprios anjos, essas próprias criaturas que mostram veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. Veja o que eles dizem. Ele não diz que Allah disse tal coisa. Não. Ele diz que Allah disse a verdade. Porque Allah subhanahu wa ta'ala não fala senão a verdade. E não só. Ele elogia Allah subhanahu wa ta'ala, menciona os seus atributos e diz que Allah subhanahu wa ta'ala é o mais elevado e o mais grande. فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ. فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ. Todos os anjos copiam Jibril alayhi salam aquilo que ele disse. فَيَنْتَهِ جِبْرِيلُ بِالْوَحِي إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Em seguida, Jibril alayhi salam leva mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala a quem Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fizesse chegar a sua mensagem dentre os mensageiros. Portanto, esta narração também mostra-nos a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e a veneração que essas criaturas que são os anjos têm para com Allah subhanahu wa ta'ala. Antes de Allah subhanahu wa ta'ala iniciar a sua revelação ao anjo Jibril, todos eles caem em prostração, ou outros, como vê na narração, desmaiam devido à palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, devido a força da palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E como vimos na passagem anterior, eles ouvem como se fosse um ferro a bater numa pedra lisa. E prostam-se em respeito e veneração a Allah subhanahu wa ta'ala. E o primeiro anjo a levantar a sua cabeça é o anjo Jibril alayhi salam, que recebe a revelação de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto o Sheikh Rahimahullah quer aqui nos chamar a atenção de que esses anjos que os politeístas adoravam, até existem politeístas nos dias de hoje que adoram os anjos. Se essa é a situação dos anjos, então como é que você vai adorar uma criatura que se submete a uma divindade? que é Allah subhanahu wa ta'ala. Por que você não vai adorar essa divindade que os próprios anjos adoram e mostram veneração a ele subhanahu wa ta'ala? E essa narração também mostra-nos de que Allah subhanahu wa ta'ala fala, subhanahu wa ta'ala. Não é como a crença de Ahl al-Ahwa e Ahl al-Bid'a, entre os Jahmiya e os Mu'tazila, que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala não fala. Yani que divindade é essa que você vai classificar a ela como perfeita enquanto não fala? Yani, veja só, yani, também a inovação, o que é que faz com as pessoas? Como é que você vai acreditar de que Allah subhanahu wa ta'ala não fala? Yani, e não falar é um defeito. Se para nós como criaturas não falar é um defeito, então como é que você vai yani, pensar de que Allah subhanahu wa ta'ala não fala? Entre nós, quando se dizerem fulano não fala, isso é um defeito. É um defeito. Como é que você vai atribuir isso a Allah subhanahu wa ta'ala, dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não fala? Enquanto ele subhanahu wa ta'ala, como vem no hadith aqui, إِذَا أَرَادَ اللَّهُ, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando Allah subhanahu wa ta'ala quer revelar algo, تَكَلَّمَ بِالْوَحِي, ele fala em forma de revelação. Ele fala em forma de revelação. E depois vem alguém e diz que não, Allah não fala. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse Allah fala, vem alguém e diz não, Allah não fala. Yeah, se dizemos que Allah fala, então quer dizer que ele é como nós. Não, você já viu Allah subhanahu wa ta'ala para você fazer essas medições que você está a dizer? Allah subhanahu wa ta'ala fala de acordo com a sua majestade subhanahu wa ta'ala. E veja a descrição da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala, os anjos todos caem de medo. Quer dizer que a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala não é igual à nossa palavra. E o atributo de falar de Allah subhanahu wa ta'ala não é o nosso atributo de falar. A gente fala aqui, ninguém tem medo. Ninguém cai de medo. Ninguém cai em respeito devido à sua palavra. E veja aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam descrever os anjos, também como vem nos versículos anteriores que a gente viu, ou no versículo anterior que a gente viu. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala, os anjos todos caem em prostração ou desmaiam devido à palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, como é que você vai dizer que, se a gente dizer que Allah fala, então ele é como a criatura? Yani, daí que, qual é a conclusão? É que vamos dizer que Allah não fala. Yani, veja só esse qiyas, essa dedução fácida. Portanto, a crença dos Ahl Sunna wal Jamaah é que Allah subhanahu wa ta'ala fala. Por que vamos dizer que Allah fala? Porque ele subhanahu wa ta'ala próprio descreveu assim como alguém que fala. E descreveu o profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, como alguém que fala. E a gente acredita no que Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre si próprio, bem como o que o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu Allah subhanahu wa ta'ala. E o próprio intelecto rejeita a crença de que Allah não fala, pois não falar é um defeito. Não falar é um defeito. E se você for ver no Corão, Allah subhanahu wa ta'ala critica aqueles que adoram outro além dele e mostra de que um dos defeitos que eles têm é de que não falam. Yani Allah subhanahu wa ta'ala fala em alguns versículos de que esses que vocês adoram nem falam. Vocês dirigem a ele as palavras e ele nem dirige a vocês nenhuma palavra. Não dirigem a vocês nenhuma palavra. Então, como é que você vai vir e dizer que Allah não fala? Ta'ala Allah an dhalika. Portanto, este versículo ou este capítulo, o Sheikh Rahimahullah quer falar sobre a situação daqueles que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala. De que vocês que adoram outros além de Allah subhanahu wa ta'ala, vejam só a devoção que esses que vocês adoram têm para com Allah subhanahu wa ta'ala. Seja profeta, seja yani, anjo, seja santo. Esses santos que são adorados, o que é que eles adoram, os próprios santos? Quem é que eles adoram? Como é que ficaram, como é que atingiram esse grau de santidade ou de piedade? Será que foram adorando a eles próprios? Se você ver a situação de muitos desses santos, que de facto são santos e são piedosos, são indivíduos submissos a Allah subhanahu wa ta'ala. Se ouvissem de que existem fulanos que yani, vão lhes adorar, eles então já diriam palavras que proibiriam as pessoas de lhes adorarem. Nenhum santo, nenhum piedoso fica satisfeito em saber de que ele é adorado juntamente com Allah ou além de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que Isa alayhi salam, yani o profeta Isa alayhi salam, Jesus, no dia de Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, quando questionara ele, yani você disse às pessoas para te adorarem, você e a tua mãe? أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك. يعني وكيكي إيسا رشموندي غلوريفيك الله سبحانه وتعالى ديكي إنو ندي سيسو سبحانك يعني وسي يعني إلي عيسى عليه السلام ديسي غلوريفيكات سيجش ما قلت لهم إلا ما أمرتني به يعني إنو ندي سيسا سناو كيلو كي ميوردناش تتزير إليش أن يعبدوا الله de que adorem Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi wa Rabbukum, yani meu senhor e vosso senhor. Isa alayhi salam não disse ninguém adorem a mim, adorem a minha mãe, mas sim disse adorem Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que aqueles que eram adorados além de Allah subhanahu wa ta'ala no dia de Qiyama irão de rejeitar a descrença das pessoas que eles adoravam, pois eles tinham morrido aquilo, não disseram a ninguém para eles adorarem, a menos que sejam entre os jababir, entre os arrogantes, que, como é o caso de Faraó, que chamava as pessoas a adorar a si próprio. Mas os piedosos, nenhum deles yani, fica satisfeito em ouvir de que ele era adorado além de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos terminar por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme no monoteísmo e que nos faça viver e morrer sobre o monoteísmo. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.